Thank you. atualização de reboque do TAT 3, posição 3 Romeu para posição 8 do pátio principal. Autorizado, autorizado, chama a terra. Ok, ok. Ciente, Alfa Yankee. Salvador, Azul Alfa Yankee Whiskey, informando término de rebote, posição 8, aeronave Parque Alta. Obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia. O Chané 62 com 1 na posição, certo? Quem tiver informação é? Vamos só comprar Guarulhos, só com curto, só com saída prevista. Vai pela rota do Lula, certo? A saída prevista da Euleda Motiva. Confirmando, não quer cópia agora, é isso? Não, não. Já estiver pronto, é isso, meu Deus, estamos escutando. Leva 251, autorizado Guarulhos, 360, autorizado 10, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 119, decimal 8, transponder 5066. Gente, decola da 10, sua curva à direita, perfil da El, Leda, Motiva, sobe até o 360, vai até Guarulhos. Via Tampere do Lu, 10 até Taubaté, depois chegando em Guarulhos. Controle em 119, decimal 8, transponder 5066, cotejou o Oxenair 6251. Chamador 5, cotejamento correto, sempre pronto, pushback. Camará, quando pronto, vamos ver. Salvador, muito bom dia. Oxalé 6251, na posição 05, solicitando pushback e acionamento. Oxalé 6251, bom dia. Pushback e acionamento 05 autorizado, deixa me táxi. Segundo, pronto para o táxi. Paulo Salvador, bom dia, na 3171, informação ECO, autorização Guarulhos. Na 3171, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 300, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, via pêndulo 10 até Taubaté, 5072 transponder, controle 119.8. Da 3171, autorizado Guarulhos, nível 300, decola da 10, curva direita, saiu FDAL, Leda, Mótima. Aerovia, pêndulo 10, até o Tango Bravo Eco. Transponder 5072, controle 119.8, da 3171. Da 3171, o protegimento correto, sim, pronto para o pushback e acionamento. Semana. né? E a 251, eu tô pronto pro táxi. 147 a bordo, 5 horas e meia, até na Galeão. Baixonar 6251, táxi via Patins, a ponta de espera Torre 118, decimal 95, ajustando 097, meu voo. Gente, ajustando 097. Táxi autorizado via Patins, a ponta de espera 10, 12, 18, 95, 6251. Salvador, bom dia. Oxané 6251, ponto, espera pronto. Oxané 6251, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 5 nós. Autorizada a linha de decolada 1 no zero, 6251. solo está 3171, com espacionamento, está no 62. 3171, 62, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, está 3171. Xenia 6251, decolar 239, controle 198. 198, Xenia 251, bom dia, obrigado. Delta 31, fechou para o TAC 186 a bordo, 35 metros a galeão. Pela sessão, na parte autorizada via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1, 90, decimal 95, ajuste na 097, mongol. Pátio Índia.